fechar meus olhos posso te ver. Mas nada vai fazer voltar o tempo ou me convencer. Pra mim tudo acabou. Nem sei se te esqueci, mas tudo mudou. Decidi viver a vida sem olhar atrás. Não vou mexer nessa ferida que já nem dói mais. Andar nas ruas e respirar. Sorri à toa, me libertar. No fim, a gente vai descobrir que complicamos demais, demais. Eu sei, o amor não se vive assim. Um não prende o outro. No fim, a gente vai descobrir que complicamos demais, demais. Eu sei, o amor não se vive assim. Um não prende o outro, não. Não prende o outro jamais. Tudo que eu quis foi alguém para amar. Nunca pensei te ferir, magoar. Mas é melhor assim. Não vou me arriscar. Ah, no fim, a gente vai descobrir. Complicamos demais, demais. Eu sei, o amor não se vive assim. Um não prende o outro, não. Não prende o outro. No fim, a gente vai descobrir que complicamos demais. Jamais. Não prende o outro jamais.